mano? E aí? Como vai você? Tudo bem, meu camarada? Nem precisa responder, porque eu tô vendo que o tempo tá meio embaçado. Seu filho está igual ao meu, injuriado. A molecada anda muito chateada. Ela não gosta de ver coisa errada. Ela não quer treta, ela quer paz. Ela quer crescer ao lado dos seus pais. Pode crer, mano. Sem bebedeira, sem intriga. Aí a molecada vai ficar de bem com a vida. Vai ficar numa boa, vai ficar contente. Você vai ver. E em paz com a gente. É isso aí. A molecada tá dizendo que tamo tudo louco, mas não é pra menos, meu camarada. Pense um pouco, olha aqui, eu vou dizer também. A molecada tá certa, ela quer o nosso bem. Eu sei que ela não aguenta. Tá muito chateada vendo tanta violência. Ela não gosta desse mundo cão. Diz aí então. Pense um pouco no futuro do seu filho, sangue bom. Violência não tá com nada. E olha só, sangue bom, se liga aí, rapaziada. Não é engraçado. Olha só, sangue bom, a molecada lá da área tá dizendo: violência não tá com nada. Se liga aí, sangue bom, se liga, rapaziada. Não é engraçado, o povo morrendo. E olha só, sangue bom, a molecada lá da área tá dizendo: ei, mano, diz aí. Agora você mesmo ouviu, a ideia é certa, a molecada pediu pra gente dar um tempo com essa violência. Ei, mano, para e vê se pensa, a gente anda mal. E a molecada não quer isso, ela quer ficar legal. Vê a gente sem treta, bebedeira e violência. E é assim que a molecada pensa. Violência não tá com nada. E olha só, sangue bom, se liga aí, rapaziada. Não é engraçado, o povo morrendo. E olha só, sangue bom, que a molecada na área tá dizendo: violência não tá com nada. E olha só, sangue bom, se liga aí, rapaziada. Não é engraçado, o povo morrendo. E olha só, sangue bom, a molecada lá da área tá dizendo: violência não tá com nada. E olha só, sangue bom, se liga aí, rapaziada. Não é engraçado, o povo morrendo. E olha só, sangue bom, a molecada lá da área tá dizendo: violência não tá com nada. Se liga, rapaziada. Não é engraçado, o povo morrendo. E olha só, sangue bom, que a molecada lá na área tá dizendo. Ha ha ha!